segundo protesto, terceiro. A gente está só aguardando que ele entre em negociação com a gente. E eu acho que a gente não é ladrão, a gente é trabalhador, entendeu? E a gente quer que ele arrume um jeito de organizar a gente. Porque se tirar sem ter um local para colocar, como é que a gente vai viver? É 47 pais de família, a gente precisa trabalhar. E não tirar a gente do nosso local sem ter um lugar digno para a gente trabalhar. Eu espero que ele deixe da ditadura dele e que resolva e sente com